Upper November 873, and see you in Tall after via flight plan road. Take off from runway 10 after departure, left turn. Book a departure, Z-PAR transition, is call code 5456, and the departure control frequency 119.35. Italy 408 is clear to Malpensa via climb to level 330, routing via Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873 to Intel, then flight plan route, after departure runway 10 left turn direct to Azolti, squawk 5456, departure frequency 119.35. One minute, please. Azul 4178, sua sala 59, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, azul 4178, obrigado, boa noite. The departure will be Puka, Papa Uniform, Charlie Alfa, and the Z-PAR transition. Zulu, India, Papa Alfa Romeo, and the say again the call code, please. 2000, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Desce para 2000, autorizado final. Afirma. Azul 4062, desce e mantenha 3000. 3000, 4062. India, India, not uniform, India, Papa Alfa Romeo, Zipa, Zulu, India, Papa Alfa Romeo. Okay, let me get this straight. We are clear to Malpensa, level 330, Z-PAR, Natal, Upper November 873 to Intel, flight plan route, after departure, runway 10, left turn to Puka, and 5456 is the squawk. Confirm? The first LRA will be up as 10, and the foreign intercept up as 10 will be Puka departure and the Z-PAR transition. Puka departure, Z-PAR transition, then we intercept the up as 10 LRA and the via flight plan route then. Okay. Puka departure, Z-PAR transition, Upper Zulu 10 to Natal. And the squawk code is 5456. Verify, please. Roger, and the departure frequency 119.35. Okay, got that. Thank you. Okay, read back correct for startup and the pushback. Call 118.60, Italy 4080. 118.60. Bye-bye. 47, copia. Copia, né, desculpa. Web 6747, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pesulu 21, Trive, direto Poços de Calda, decola da pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, Sagaz, transponder 5160, controle 119.35. O 6747, está autorizado 340, Guarulhos, Apesolou 21, Trive, Poste de Caldas. Decola da 10, está na Elefa. Após Elefa, Sagaz, 5160 e 119.35, controle 6747. O M6747 negativo, saída é left, ok? Agora o senhor vai cumprir o perfil da Arbor. Saída Arbor, radial 259, após a Arbor, elefa e voa sagaz, interceptando a aerovia. Pode confirmar a saída? Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Boa, é a radial 250, depois da elefa, assim. Arbor, o senhor tem a carta de saída? Arbor. Afirmativa, Arbor, e mantenha a radial de Gole, antigamente era Gole, ok? Agora é Arbor, Arbor radial 259, após o senhor cumpre o perfil da Arbor até Elefa, após Elefa, o senhor voa direto sagaz para interceptar a aerovia. Sim, tio, 6747. 6747, o senhor pode confirmar a autorização? Arbor 259, que é a antiga Gole. É, radial de Gole, depois Elefa e Elefa Sagaz. Correto, chame pronto, Web 6747. Vai chamar, obrigado. Azul 4062, inicio do som para 2190 nós. 110 nós, 4062, Azul. Salvador é o Azul 4578, o senhor poderia confirmar por gentileza a nossa posição? 01 que se encontra ocupado, ok? Mantenha a posição, vou checar com a infra-aero. Tá, ok, então mantém posição aqui, eu vou dar para ingresso na Juliette, então, no rádio. Patrono 78, solicitação da empresa, mantenha a posição 01, ok? Aguarde liberação do portão. Ok, aguardando aqui então a liberação do portão 01. Azul 4. Com certeza, a senhora tem uma previsão? Boa noite. Boa noite, Italy 408, stand number 10, request push and start clear. Italy 408, clear to push back and start up, come ready to taxi. So push back and start, and we'll call you when ready to taxi, Italy 408. Azul 4178, só um momento, ok? Vou checar. Ok, tá aguardando a sua escuta. Gol 905, na escuta? Na escuta, solicito o acionamento da posição posterior, puxa. Gol 905, só confirmando, devido à interdição entre a Índia e a Juliette, a gente só tem um caminho, ok? Aguarde para início do pushback acionamento, tem a aeronave que solicitou primeiro no portão 10, ok? Aguarde. Solicitou para acionamento na posição com o motor em batimento. Ok, o acionamento é por conta em risco do comandante. Só confirmando, o senhor não tem condições de iniciar o pushback de imediato? Negativo, não há condições, tem que acionar na posição. Então. Ok, estou ciente do acionamento, aguarde para o pushback, gol no 805. Vai aguardar e vai acionar o comandante. A sua escuta, senhora, prossiga. Ok, só aguardar a passagem do Italy e após o pushback do gol e início do táxi, ok? Dá uma previsão mais ou menos de uns 6 minutos. Thank you, Paulo, obrigado. Agora foi. 30. Sexulei. Web 6746. Estabilizado o localizador de S5809. Chama agora a torre 1186, completando o final do procedimento. Web 5809. 1186-5809, grato. Azul 4062, autorizado o final do procedimento ILS, Azul 4062. 5809. Tem livre pouso no zero, vento 090 graus com 09 nós. Livre pouso, vento 09. Ok, gente, Gol 9805, coordene já com a sua equipe de solo, que após a passagem do Boeing da Italy, está livre o seu pushback, chame para o táxi. Gente, após a passagem do Boeing da Italy, está livre o pushback do Gol 9805. Salvador, bom dia, Tan 3520, assistente da Delta, autorização para Aracaju, 1905. Bom dia, Tan 3520, Aracaju, 90 aprovado, decola da pista 10, perfil de saída Pucajamo após direto Aracaju, o transponder 5454, controle 199, decimal 35. 3170, boa noite, se mantenha 4000 na chegada Mária, guarde LS X-Ray, ajuste no 014, TAM 3170. 3170, entendi LS X-Ray, para 4000. Afirmo, isso mesmo. Azul 4062, chame agora a torre, 118, decimal 6. 26, obrigado. É. Web 6746, desse mantém 2000 após ITAP Duna para o final do procedimento ILS. 2000 ITAP Duna, confirmando da tua agenda? Firmo, permanece. 4,6, obrigado. 2, bom dia, 4062, azul, família do marcador, baixa travado. Bom dia, azul 4062, continue a aproximação, número 2 para pouso. Web 5809, solo zona 2, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3, é 5809. Azul 4062, centro 090 graus, 099, tem livre pouso 10. Livre pouso na 10, azul 4062. Alfa, tiro Pátio 2. Pátio 3, ok, posição 08 agora no sistema. Italy 408 is ready for departure. Italy 408, clear for Lanapa and wait to runway 10. Lanapa and wait runway 10, Italy 408. Azul 4062, solo 14, direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4062, azul. Três 170, desse mantenha 3000. 3170, desce até 3000. 0 degrees, 10 knots. Ali, Salvador, boa noite, azul 4062. 062, via Kilo, Pátio 3, posição 04, ok? Kilo, essa primeira aqui à minha esquerda? Ok, Kilo, Pátio 3, posição 04. Confirme, é o primeiro pátio à esquerda? Confirme? Confirme o primeiro pátio à esquerda, aqui, pela Kilo? Afirmo, afirmo, é o primeiro pátio à esquerda. Você faz carga, né? Afirmo. Obrigado. Italy 408 airborne at 17 call 19.35, have a nice flight. 19.35 was your best, thank you very much ma'am. Departure, Italy 408 heavy, wind you passing 2000 feet, climbing level 330 on the Fuca departure. 408. Radar contact, climb and maintain flight level 400, correction. Climb and maintain flight level 400, 330, correction. 330, Puka Jamo Zipa Departure. Puka Jamo Zipa Departure, level 330, Italy 40, heavy, bye. Bye. Salvador, OTAN 3520, box 05, pushback acionado, por favor. OTAN 3520, aguarde. Aguarde. Controle web 6746, estabilizado em LS. Complete na LS, torre 186, web 6746. 46, virado. Então 3170, desse mantém 2000 autorizado, final do procedimento LS. 2000 autorizado ILS 3170. Italy 408, score code 5446. 5446 on the box, Italy 408. 5446. 5446. Boa noite, 05, táxi via Índia, reporte pronto no ponto 0, ajuste no 013. Táxi via Índia, reportar pronto na 013. Boa noite, 05. Azul 4178, ingressa via Juliette, portão 01. Ingressa via Juliette, portão 01, na retaguarda do Gol, 4178. Obrigada e boa noite também. Ô, Sol, após o Azul, tá, pode iniciar, ô, Torre Elestos, o... Após o Azul, tá, 3520, pode iniciar no 5? Afirma, tá 5, visual com tráfego nacional. Afirma. Faz a passagem do tráfego nacional ali e mantém, Gol 1805. Faz a passagem do tráfego nacional ali e mantém, Gol 3170, complete final LS, torre 118, decimal 6, bom pouso. 18,6, obrigado, boa noite. Boa. Foxtrot Quebec, mantenha nível 090 e chame agora controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Eco Foxtrot Quebec. Boa noite, TAN 3170. Boa noite, TAN 3170. Continue a aproximação, guarde a pista ali. Guardando a autorização para pouso, 3170. Web 6746, o senhor falou 23, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, o 6746. Boa noite, 05, tem livre decolagem 10, vento 100, 0 graus, 109. Salvador, TEN 3520, 101 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna Recife para o táxi. TEN 3170, tem livre pouso no 0, vento 1, 00 grau, 099. Vanable 13365, Italy 408. 12685, Vanable 13355, verify. The secondary frequency is 13365. 13365, okay, thank you very much, have a nice night. Bye, nice trip. Boa noite, 05, decolado 25, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite, 05. Observe o táxi do Airbus da TAM após o mesmo Juliette, portão 10. Após o TAM Juliette, pela Juliette, portão 10. 6746, boa noite. Correio Salvador, 6747, para portão 2. 6747, coordene com a equipe de solo que após a passagem da retaguarda do Airbus da TAM, está livre o seu pushback e chame para o táxi. Após o TAM, está livre, mas é coordenado. Salvador, TAM 3520, pode esperar a pista na 0, pronto, decolar. TAM 3520, ali mantém o no 0. Ali mantém a pista na 0, TAM 3520. Solos 27, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, 3170.